5 de março de 2019 e este é o episódio 50 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo está o David. Olá, estou cá, mas episódio 50, e... Diogo. É verdade, é que entre as duas épocas que nós temos, a época 0 e a época 1, hoje fazemos o episódio 50, portanto seria o episódio 25, e seria e é o episódio 25 da série 1, mas somando todos os episódios da série 0 com os da série 1, faz 50. Boa, boa, já temos aí uma carrada de episódios lançados para a comunidade, bastante contente. Exatamente. Apesar de na semana passada não termos feito um episódio, por motivos profissionais não conseguimos coordenar-nos o suficiente para gravar, que é uma infelicidade, mas esperamos que, mesmo sem o Tiago Carrondo, como já repararam, hoje somos só eu e o David e o Negreira, somos três na mesma. Eu sou o Diogo Costadino, claro. Esqueci-me de me apresentar, já é o segundo episódio em que eu me esqueci de apresentar. Mas eu por acaso estava aqui a sentir falta de alguém, é verdade. Agora que a gente... Tiago. É, exatamente, o Tiago está a jogar Tux Racer na vida real. Na vida real. Mas foi, ele agora está nas neves, já teve a mandar fotografias e parece que ele já andou a fazer 90 km na neve. Mesmo. Pronto, hoje vai ser um episódio a dois. Uhum. E sentimos falta do nosso Tiago e espero que ele volte bem e sem pernas partidas, nem cabeças partidas, nem nada desse género. Sim, mas tem que apanhar os peixes todos na descida. Não ganha o high score nem velocidade suficiente. Exatamente. Então, e o que é que andaste a fazer esta semana, Diogo? Diz-nos. Pá, estas duas semanas, aliás, pá, tenho estado bastante ocupado com o trabalho. Tem sido umas semanas diferentes entre colegas de férias, saída de colegas de equipa, entrada de colegas na equipa, assumir mais responsabilidades do que normal. Uhum. Estive bastante ocupado. Ainda assim, tenho o meu Mesopro 5 de volta. Se vocês se lembrarem, o Marius Gripscard fez uma reparação do meu telefone durante a FOSDEM. Uhum. Foi bastante interessante, muita gente a ver, a pensar que a gente estava a fazer uma grande coisa. Não, ele só me estava a substituir a porta USB do dispositivo. Certo. Ele levou um ferro de soldar portátil? Não, não. Pronto, o que aconteceu foi que eu levei as peças sobressalentes. Uhum. Ele levou um kit de chaves e não sei o que mais, não sei o quê. Sim. Abrimos o telemóvel e depois lá vemos já sabia que o problema era na porta USB, não sabia exatamente qual era o problema, certo. Mas sabíamos que era o problema na porta USB. Então ele disse-me onde é que eu tinha de ir comprar as portas USB para aquele telemóvel e não sei o quê. Mandei vir, o Tiago trouxe-me de Portugal as portas que eu mandei para Portugal e ele trouxe-me. Grandes voltas. Então foi muita gente a ajudar-me para reparar este telemóvel. E então, portanto, lá após a sessão da Purism para o Librem 5, o Gripscard agarrou nas chaves, agarrou no meu telemóvel e nos cartões de crédito, abriu-me o telemóvel e começou a tirar coisas, a tirar parafusos e coisas. Tirou-te o cartão de crédito também? Para pagar o serviço? Tirou o cartão de crédito para descolar a bateria do resto do telemóvel, que aquilo tem uma cola super forte. Okay. E então, para não forçar muito a bateria, porque se partisse ou se dobrasse a bateria, pegava fogo. Pois. E era uma coisa um bocado desagradável. Acabava-se logo ali a FOSDEM. Era um bocado desagradável. E então, ele fez essa parte toda. Depois, o que é que ficou de faltar? Aquilo, há uma componente que é o feedback tátil do ecrã, uhum, que liga diretamente à alimentação da porta USB. Ok. E o que acontece é que depois, para ligar essa, a forma como ela se liga é soldando. E a gente não tinha lá um ferro de soldar. A gente não tinha visto alguém com um ferro de soldar, mas a gente depois andar lá à procura da pessoa com um ferro de soldar na FOSDEM, já perto do fim do dia e tudo, e esquece, era impossível, não é? Então eu fiquei por soldar essa parte e o Tiago, o Maurício, que já apareceu em dois episódios, os episódios do Secure Open Source Day, Uhum. Ele tem um ferro de soldar e ele acabou de fazer a reparação então no fim de semana passado. Portanto, muito obrigado ao Tiago Maurício. Obrigado também ao Tiago Carrondo por me trazer a peça e ao Mário Jacaré Pescardo por fazer o resto da reparação. Portanto, boa, três boa. Pessoas envolvidas. Fico-vos muito agradecidos aos três. Aposto e que se o Tiago estivesse aqui já estava a chelar um jantar ou uma coisa assim. Pelo menos um jantar. E também relacionado com telemóveis, descobri uma coisa engraçada. A culpa é do Gustavo Silva, da comunidade Ubuntu Portugal. O Gustavo já fez umas contribuições para o projeto Ubiports. Uhum. E tornou-se recentemente utilizador. Ele acho que tem um Nexus 5 ou coisa assim de género. Certo. Ele instalou o Ubuntu Touch e pediu recomendações de aplicações para instalar. Eu fiz algumas, mas já não olhava assim muito. Às vezes olho assim para o Open Store. Abro o Open Store, que é a loja de aplicações para o Ubuntu Touch, e dou lá uma volta a ver o que é que há de novo e não sei o quê, e coisas, versões novas de algumas aplicações que eu na altura não gostei, mas que achei que podia ser interessante, coisas assim. Yeah. Então instalei uma nova. É aquilo que vai ser um jogo, ainda não é um jogo porque não tens forma de perder. ainda está assim um bocadinho bare bones, certo. Mas já dá para abrir e para experimentar coisas e fazer coisas. E chama-se City Sim. E basicamente é um clone do SimCity 2000. Ok, para telemóvel. Yeah, para telemóvel. Ok. Isso parece-me bastante complicado. Já é complicado num ecrã com um rato, com um telemóvel. É assim, as cidades são mais pequenas, pronto, uh-huh. Ali está mais um bocadinho mais autocontido. Portanto, o jogo ainda está em desenvolvimento, como eu acabei de dizer. Ainda há muita coisa que não funciona, não tens coisas a impedir-te de ganhar e te consegues encher o ecrã da cidade inteira relativamente rapidamente. Uhum. Mas está engraçado e dá para ocupar tempo. Por exemplo, vais nos transportes públicos e fazes uma cidade enquanto vais de um sítio ao outro. Ok, ok. Interessante. Desde que seja uma viagem de pelo menos um quarto de hora, 20 minutos. Vá. Ok. Então está engraçado. Também vi uma coisa que nós falámos no último episódio, e é pena o Tiago não estar cá, mas ele vai ouvir o episódio de certeza. E ele disse que a aplicação para Nextcloud que não sincroniza ficheiros. E ele tem razão. Há uma aplicação para Nextcloud que não sincroniza ficheiros. Ela sincroniza contactos, sincroniza uma série de outras coisas, calendários, já não lembro o que mais. Mas há outra, que é o UbiSync, que permite fazer a sincronização de ficheiros. Uhum. Ele permite determinar de quanto em quanto tempo é que faz a sincronização e mais uma série de parâmetros, de quais diretorias é que queres fazer sincronização, quais é que não queres. Portanto, é que no telemóvel é importante seres muito seletivo em relação ao que sincronizas e ao que não sincronizas e quando é que estás a sincronizar e tudo isso, porque ter um serviço a correr come bastante, e se for ativo, come bastante bateria do telemóvel. Então, há essa limitação. Portanto, para aquela questão das passwords que nós falámos, uhum. E de sincronizar o share que passa e não sei o quê, pode ser que. Eu ainda não experimentei, eu vi que está, não sei se já instalei, mas ainda não experimentei de certeza. Ainda vou experimentar e ver como é que funciona. Parece uma boa alternativa. Parece uma boa alternativa, mesmo que tu faças só a sincronização. Tu vais só precisar daquilo on demand, não é? Não vais precisar. Sim. Aquele ficheiro está sempre completamente sincronizado. Portanto, quando precisares dele, fazes a sincronização. Parece-me uma boa alternativa. Entretanto, há outras coisas que eu também tive aqui a fazer, no trabalho até, que é que tu usar mais GNOME, quer no Red Hat Enterprise Linux, no trabalho, quer em casa também. A máquina em que eu estou a gravar agora está a usar GNOME, e comecei a usar para aí há um ou dois episódios. Certo. Esta máquina eu uso basicamente para gravar e para preparar notas do show e pouco mais que isso. E como é que tem sido a experiência? Há coisas interessantes. Há coisas de facto interessantes. O GNOME para o Ubuntu está muito bonito. A comparar com o Red Hat, está muito mais bonito. Eu noto os gráficos todos muito mais polidos. A experiência de utilização, de forma geral, é mais agradável em GNOME, em Ubuntu, do que em Red Hat. O GNOME em si tem melhorado também, em termos de performance, em termos de consumo de memória, noto também isso tudo. Agora, há aqui coisas que fazem-me falta em comparação com o Unity, e nós estávamos até a falar disso agora antes de começar a gravar. Uma delas é o scaling dos ecrãs. Yeah. Eu tenho um setup de dois ecrãs e isto também era perfeito em Unity, mas o scaling é o mesmo num ecrã e no outro, e isso é um bocado irritante. E sobretudo porque eu tenho um monitor 4K e o outro é só Full HD. E outra coisa irritante é que não há fractional scaling, ou seja, só posso ter 100%, 200%, 300%. Sim. Não posso ter, por exemplo, 175%, que seria o que eu usava mais ou menos em Unity. Não gosto de duplicar, gosto de ter ali um bocadinho menos do que 200%. Tens umas ferramentas que é as GNOME Tweak Tools. Que é um software que instalas à parte, vá, no GNOME, que te acho que te vai, se não me engano, vai-te permitir fazer o fractional scaling. Hás de procurar o GNOME Tweak, que tem mais opções para esse tipo de coisas e para a parte toda de gráfica. Adiciona é tipo uns add-ons, vá, adiciona-te mais granularidade naquilo que precisas de alterar. E eu penso que isto é uma das opções, se não me engano. Ok. É o tipo de coisas que eu detesto que não estejam presentes por omissão. Pois, concordo. Aquelas coisas que me irritam. Sobretudo porque eu sei que a Canonical esteve a fazer trabalhos em conjunto com a equipa do GNOME para integrar fractional scaling. Não percebo porque é que os patches ainda não entraram. Espero que entrem talvez para o 1904 ou 1910, porque, quer dizer, isto é barbárico. Um pouco, sim, um pouco. Outra coisa é o suporte multi-monitor que eu acho que ainda está melhor, continua a ser melhor no Unity do que no GNOME. Yeah. Mas pronto, funciona. Pelo menos funciona. Agora, ao que reparei que ao ligar, eu tenho normalmente só o ecrã 4K ligado e o do portátil desligado. E agora liguei o do portátil para ter mais um ecrã que dava-me jeito para ver mais uma coisa em simultâneo, e reparei que perdi os ecrãs virtuais. Era isso, eu por acaso estava a ver agora, estava aqui a abrir a ferramenta e consigo ver que tens aqui a opção para os workspaces fazer span aos displays ou para só aparecerem no primário. Depois tens outra opção para fazer dinâmico ou estático. Portanto, eu acho que se tu andares aqui a brincar com estas opções, conseguirás, se calhar, ter os teus desktop virtuais. Mas tem que ser só com a GNOME Tweak Tool. Lá está. Ok, então vou ter que instalar isso, de facto. Pronto. A outra coisa que me irrita, que é a forma como fazemos Alt-Tab e ele alterna entre as janelas. Por exemplo, eu tenho sempre muitas janelas de Firefox abertas. E eu quero poder carregar Alt-Tab e alternar, saltar para outra janela de Firefox e a seguir para um terminal e a seguir para outra janela de Firefox e a seguir para outra coisa qualquer, e não me deixa porque o GNOME agrupa as janelas da mesma aplicação todas num só ícone, e tens de deixar esperar uns segundos, um ou dois segundos, ou o que é, para que ele depois deixe escolher a janela e isso é um bocado irritante para mim. Eu acho que não faz sentido nenhum. O Unity tinha isso de uma maneira interessante, que era Alt-Tab alternava-te entre as janelas do teu desktop virtual, Ctrl Alt-Tab entre todas as janelas de todas as aplicações, e depois ainda dava para fazer tipo Expose e escolheres qual era a janela que tu querias, que também dá para fazer isso no GNOME, que é carregando na janela do botão, como é que se chama? Que tem o ícone do pinguim. O Start Menu? Sim. O Applications Menu? Sim, sim. É assim uma coisa desse nome. Pronto, carregando nesse botão, ele faz uma coisa tipo o Expose e permite escolher as janelas todas. Mas super, é o super. Super, super, super. É o super. Pronto. Mas irrita-me um bocadinho. Essa parte irrita-me um bocadinho. Yeah. A outra coisa que é, os atalhos de teclado não são tão completos nem tão intuitivos como eram os do Unity. Certo, eu acho que isso também pode ser um bocado falta de habituação, sabes? É a falta de estares habituado a usar esses atalhos. Eles não são estranhos para mim, porque no trabalho alterno entre utilizar o Plasma e o GNOME. Ok. Estão assim uns meses com um, depois estou outros meses com outro, e eles não são completamente estranhos para mim. Não têm a mesma memória física nas minhas mãos que têm os do Unity, porque tem anos de Unity em utilização, mas pois. Não são estranhos para mim, mas pronto. Outra coisa que agora verifiquei hoje, que não estava a acontecer antes, é que o modo noturno do GNOME, uhum. Eu presumo que isto seja uma extensão, que não seja uma funcionalidade nativa, não funciona tão bem quanto devia, e curiosamente parece estar a interferir com um dos modos do meu ecrã. O meu ecrã tem vários modos de operação, uhum. Tem não sei quantos dark modes, não sei quantos modos para não sei o quê, modo de leitura, modo não sei o que mais. Certo. E estou a ver aqui o ecrã a mudar as tonalidades de cor de minuto a minuto, porque dá a impressão que há aqui uma interferência entre os modos do ecrã e o modo noturno. Ok, isso é estranho. É, dá a impressão que há aqui alguma coisa que não se está a adaptar bem. Eu também uso sempre o modo noturno, para ser honesto, e não vi nada disso, mas eu também tenho aqui o ecrã todo standardizado, não tenho aqui nada de movies ou night times, uhum. Ou não sei o quê no ecrã, tenho só mesmo o standard. E pá, basicamente foi, é isso. Pronto. Já chega de dar, se calhar dar bash no GNOME. Não, eu, atenção, eu a seguir ao Unity é o meu desktop preferido, atenção. mas pronto, coisas nele que não servem para mim. Eu tenho estado a habituar mais, porque deixei um bocado o i3WM de parte para. Pronto, tive só a utilizar o GNOME, a forçar-me um bocado a utilizar o GNOME para ver se realmente uhum. eu gosto. Até agora tenho-me habituado a utilizar. Em termos de performance, tenho algumas coisas a apontar. Quando abres, por exemplo, o menu das aplicações, é bastante lento. Essa questão do alt tab que tu referiste também é um bocado estressante, porque às vezes só queres mesmo mudar rapidamente e depois mudas para a errada porque não consegues escolher a certa logo ao início, depois tens que dar a volta toda. Uhum. Há sim uns pequenos pormenores, mas regra geral tenho estado contente com o GNOME. Quero ver se experimento o KDE, ainda ando aqui com o pulga atrás da orelha para experimentar o KDE. Vi um post do André Paula no Twitter também, que tem o podcast do Linux Tech. Vi um post que ele fez sobre o Ubuntu Mini com o KDE Plasma. Uhum. Pareceu-me bastante bonito, pareceu-me bastante levezinho também. Estou ansioso para arranjar um tempinho para experimentar isso. Ok. Depois esteja-nos conta como é que correu. E se calhar até trazemos aqui o André para falarmos um bocadinho sobre isso. Se calhar isso é que era. Olha, e antes de partirmos ainda para outra, aqui para mais umas coisas, quero só lembrar o pessoal. Não sei se se lembram de termos falado já aqui do GLUA, que é o grupo de Linux da Universidade de Aveiro. Uhum. Eles fizeram aqui há uns meses uma install party em que participaram umas centenas de pessoas ainda. E aqui há dias fizeram um torneio de Super Tux. Sério? Yeah. Adiantaram-se a nós. Não, eles não fizeram de Super Tux Racer. Eles fizeram de Super Tux só. Que Super Tux é um clone basicamente do Super Mario. E o Super Tux Racer é um Super Tux. É do Mario. Super Mario Kart. Sim. Exatamente. E achei engraçado porque foi. Trocámos umas opiniões com eles no Facebook, eu e o Tiago. E é engraçado. E foi fixe ver eles fazerem esse tipo de coisas. Ok. Então, e mais novidades tuas, David? Do meu lado, estas duas semanas foram bastante ocupadas, tal como também já explicaste, por razões profissionais não conseguimos gravar a semana passada. Gostei do facto de ter recebido os stickers da Unique Stickers. Passei a mensagem na comunidade do Ubuntu PT no Telegram que havia uma promoção de $1 e mandavam vir 8 ou 9 stickers relacionados com Linux e open source e esse tipo de coisas. Bastante qualidade, são stickers com bastante qualidade, portanto, se vocês puderem, eu não sei se ainda está a acontecer, por acaso, a promoção, mas por $1, olha, valeu bem a pena. Para além disso, recebi bastante feedback sobre da comunidade sobre software para faturação. Uhum. Então, encontraste alguma coisa que te sirva? Não tive a testar. Para ser honesto, estive tão ocupado que nem sequer consegui, nem tive cabeça para andar a testar os softwares de facturação, mas está aqui na calha e quero agradecer a toda a gente que esteve a falar e que esteve a opinar e que me ajudou para esta quest, para esta desventura de tentar passar faturas com software livre. Ainda não acabou, Mas assim que acabar vou dar mais informações sobre qual é que vai ser a minha escolha. Ok. Para além disso, ando a experimentar o Juju e o Juju Charms. O Juju e o Juju Charms basicamente é um sistema de orquestração de aplicações, nomeadamente para correr sobre OpenStack ou pode correr também na cloud, coisas okay. tipo AWS. E... Só para clarificar para os nossos ouvintes que não sabem o que é orquestração, podes só fazer uma explicação de uma frase, o que é orquestração? Orquestração é basicamente fazer a ligação da tua aplicação com uma base de dados. Não tens que saber o que é o IP, não tens que saber qual é que é o hostname, só dizes esta Apache ou este servidor web tem que ligar a esta base de dados. Uhum. E isso é uma assim, muito pequena explicação da orquestração, há muito mais coisas por trás, mas isto facilita imenso fazer portanto, a instalação de aplicações que requerem vários tipos de software por baixo. Uma das uhum. coisas que eu tive a experimentar foi o Greylog, que é um sistema de logs centrais e que precisa do Elasticsearch e precisa também do MongoDB. Basicamente, com três comandos, tinha isso a funcionar. Que é instalar, fui à página do Juju Charms, procurei por Greylog, eles têm lá as instruções do que é que tens que fazer, quais é que são as linhas uhum. a correr. Instalei tudo localmente e estava tudo a funcionar. Liguei logo uma máquina virtual, comecei logo a mandar logs e vou explorar mais sobre isto e se calhar vou fazer um tema central à volta deste tipo de tecnologia com vocês, claro. Mas okay. por enquanto ainda estou um bocado verde nisto tudo. Isto também é um dos requisitos para eu trabalhar e como estou a trabalhar e a suportar coisas para a Canonical, tenho que suportar uhum. o Juju. E okay. tudo que está à volta, portanto, também tem sido assim um bocado de aprendizagem barra melhorar a minha própria infraestrutura. De outras experimentações que andei a fazer durante estas duas semanas, instalei o Disco Dingo numa máquina virtual. Para quem não sabe, o Disco Dingo. Disco. Para os mais desatentos, o Disco Dingo é a próxima release do Ubuntu, que vai sair já no próximo mês. Em abril, uhum. portanto vai ser a release 19.04. O GNOME está muito rápido, está bastante limpo, não tem o problema que eu tenho neste momento com os menus, portanto gostei de ver isso. Para além disso, é as questões normais de update software, novo kernel e esse uhum. tipo de coisas uhum. Que estão lá por baixo que não se nota assim muito. Gostei, estou ansioso para o experimentar. Para acontecer a release final. Tu lembra-me, tu tens uma gráfica Intel, não é? Tenho uma gráfica Intel, sim. Ok. Mas corri isto numa máquina virtual, não corri isto uhum. na minha máquina. Portanto, aquilo okay. faz... Eu nem sei qual é que é a gráfica que aquilo usa, mas pronto. Uma gráfica fraquinha. E funcionou bastante bem. Foi o meu resumo das minhas duas semanas. Não tenho assim uhum. mais nada de especial para contar relativo assim, à comunidade, ou que seja interessante uhum. para a comunidade. E por falar em comunidade... tenho aqui um apelo que ainda vão a tempo, quer dizer, que à data de gravação já, se calhar já não vale a pena, porque vocês vão ver depois. O Bport vai lançar a Alta 8, então estava a pedir ajuda ao pessoal para testar. Eu meti isto aqui porque isto era um apelo já da semana passada, mas nós estamos a gravar este dia 5 e ele vai ser lançado dia 6, provavelmente. Podcast vai ser lançado um ou dois dias depois da release, portanto já não faz assim muito sentido fazer este apelo. Para esta release não, mas talvez para próximas releases. Sim, as fiquem pessoas atento. Podem ir ao blog, podem subscrever aos uhum. posts e podem ver quando é que é o próximo call for testing, que é o que eles chamam. Uhum. Que tem sido feito agora nas últimas releases para o pessoal estar a testar, principalmente os bugs. Eles falam lá de quais são os bugs que foram corrigidos, as novas funcionalidades que foram adicionadas, e a partir daí vocês podem experimentar essas coisas a ver se encontram algum problema. Uhum. Também há instruções sobre como preencher um bug, submetê-lo. Certo. Então, e parece que esta semana, em termos de notícias, temos aí. Está bastante recheado do Ubuntu e de coisas relacionadas à volta do Ubuntu, um bocadinho a fugir ao que tem acontecido nos últimos episódios que temos gravado. Uhum. O que é que tens para nos contar, Diogo? Olha, o Ubuntu obteve mais uma certificação de segurança. Boa. Esta é a Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, abreviado para CC. CCITC. Sim. Mas normalmente usa-se só das duas primeiras Common Criteria, portanto, certo. CC. É um standard internacional. O Ubuntu foi certificado para um nível 2 de entre 0.7, mas atenção, isto não é um nível que significa. Não é qualitativo, não, aliás, não é quantitativo, é qualitativo. Os desníveis não significa que o 0 é menor e o 7 é superior, significa que certificam coisas diferentes. É uma forma de identificar coisas que estão a ser certificadas. Certo, e que são diferentes. Neste caso, no Ubuntu. O que este certificado quer dizer é que as afirmações que o Ubuntu faz sobre as características de segurança do Ubuntu são validadas por uma entidade independente, e quer dizer que o trabalho dos developers e maintainers do Ubuntu gera uma quantidade de evidências que são provas documentais que levam a que essas evidências sejam usadas para criar relatórios, e esses relatórios em si certificam que as práticas de segurança dos developers do Ubuntu e dos maintainers do Ubuntu. Portanto, há aqui uma avaliação independente de que estes documentos são gerados e que as práticas correspondem ao que está documentado. Basicamente é isto. Portanto, basicamente esta certificação permite fazer a verificação de que todas as mudanças, tudo o que é feito no Ubuntu está documentado, está acessível e que essa informação é suficiente. Sim, para... e que foram tidas em conta os patches de segurança durante o processo. Ok, ok. Eu também descobri agora uma certificação que o Ubuntu tem. Que é o FIPS, F-I-P-S. Já tem algum tempo, sim. Essa certificação é uma certificação que sinceramente me assusta um bocado. Porquê? O FIPS é um tipo de certificação que diz assim: ok, este software que está a correr neste momento, estas libraries todas à volta deste software, e como isto está neste momento, está completamente seguro e não tem problemas absolutamente nenhums. O que é que acontece? Tu para continuares a ter o kernel FIPS, digamos assim, tu não podes fazer update, não podes meter novas versões nele. Canonical, para os seus clientes, tem um kernel específico, que se fores cliente Ubuntu Advantage, que podes instalar. Exato. Não está disponível para os outros, acho eu. Exato, exato. E penso que eles certificam sempre que precisam de fazer alguma atualização, ou não? Não, não. Isto fica assim porque cada vez que tens que fazer uma atualização tens que refazer outra vez a certificação toda. E isso custa bastante dinheiro. Custa bastante dinheiro. E o que é que isto me assusta? Assusta-me pelo facto de tu realmente não poderes fazer updates. Tens que te manter com aquela versão para sempre para te manter certificado. Que para mim não faz sentido, mas para certas organizações governamentais e públicas eles têm que usar este tipo de sistemas. Se forem coisas que não estão expostas à internet, pelo menos diretamente, pode fazer algum sentido, desde que esteja uma camada à volta de tudo isso, uma não, muitas camadas de segurança à volta de tudo isso, de forma a proteger, mesmo assim, contra ameaças internas, quer dizer, há sempre um certo problema ali, não é? Exato, exato, exato. Mas pronto, acho curioso essa certificação que mencionaste, portanto o CC é bastante interessante e acho que faz todo o sentido e também dá um bocado... digamos, passa assim o selo de confiança que a Canonical está a fazer um bom trabalho no desenvolvimento do software dele. Sim. Agora esta questão do FIPS já me deixa um bocado mais de pé atrás sobre a utilidade final disto. Eu no Secure Open Source Day eu fiz uma apresentação sobre o Ubuntu, sobre a segurança no Ubuntu, como é que funciona os processos de segurança no Ubuntu, de onde é que vem a segurança, quando a gente diz que o Ubuntu é seguro, porque é que a gente diz que isso acontece. Exato. E interessante que hoje estava a ouvir o Ubuntu Security Podcast e eles lá mencionaram um artigo, um blog. Não lembro agora o nome do blog, e o O artigo fala sobre as funcionalidades de hardening nas várias distribuições de Linux. Uhum. Hardening no kernel, hardening nas aplicações, hardening do compilador. Uhum. E, curiosamente, o Ubuntu é provavelmente a distribuição que está globalmente melhor classificada de todas. Certo. Que é interessante. Certo. No kernel é claramente a melhor classificada. Apesar de haver coisas que o Ubuntu tem que o Red Hat não tem, e coisas que o Red Hat não tem, que o Red Hat tem que o Ubuntu não tem, e uhum. no Slash também, Slash também é incluído, e o Debian. Certo. Há aqui, eles todos têm coisas que um tem e que o outro não tem, mas o Ubuntu é o que tem mais coisas, mitigações contra ataques ativados do que os outros todos. Certo, certo. E também só. Eu estive a ver um post há pouco tempo sobre isso, alguém que mencionou qualquer coisa também sobre o facto de como a Canonical compila os pacotes uhum. quando são distribuídos. Eles uhum. põem certas flags e certas opções no GCC uhum. que realmente permitem que esse nível, como tu referiste, que esse nível de segurança seja atingido. Certo. É interessante. Eles põem imensas coisas no compilador. Eu já li a lista incompleta das flags sobre segurança. Eles têm uma página no Wiki, se forem à secção de segurança, eles têm uma página sobre isso. E a lista é enorme e quantidade de proteções que são ativadas no GCC é gigantesca. E o que é interessante, ao contrário dos outros todos, no Ubuntu estas estão todas ativadas. E estão ativadas porquê? Porque o pessoal do Ubuntu fez um patch para o GCC de forma a que estejam sempre ativadas por omissão. Uhum. Sempre que usas o compilador do GCC, os vários compiladores do GCC, GCJ, GCPP, para aí dentro, todos uhum. eles têm estas coisas ativadas por omissão, e cada vez que tu compilas algo em Ubuntu, herdas as proteções que o compilador adiciona ao código, a não ser que as desatives tu, que vais certo. Lá pôr intencionalmente a desativar. Portanto, e o Ubuntu não é o que ativa mais coisas, mais proteções de todas. Também estava naquele blog, a nível do processador, apesar uhum. de tentar adicionar mais. Uhum. Cada vez mais. Há uma importante que agora não lembro qual é o nome, e que não está ativa. Eles estão a trabalhar, a investigar qual é a melhor forma de ativar aquilo sem quebrar as coisas todas. E provavelmente na 19.10 já virá ativa. É, pelo menos esse é o objetivo para já. 19.4 é muito em cima para conseguirem. Mas o gajo do blog diz que há melhorias significativas no Ubuntu a esse nível. E a nível das funcionalidades de segurança que os vários pacotes e bibliotecas todas usam, todas elas têm estado a evoluir. O Ubuntu nesse aspecto, enquanto no kernel é o mais evoluído deles todos, nos outros não é. Mas globalmente ele diz que as distribuições todas têm estado a evoluir positivamente e caminham na direção certa. Isso faz-me lembrar também um post que foi feito, acho que até foi na comunidade há pouco tempo, eu não me lembro se até fui eu que pus lá ou se foi outra pessoa, mas que mostrava a lista das imagens mais utilizadas no Docker. Uhum. Uma delas era o Ubuntu, portanto era a lista das mais inseguras. Uhum. Em primeiro lugar estava a nossa, aliás muito querido da minha própria pessoa, Node.js, uhum. com 420 problemas de segurança na instalação de base. Uhum. Fui eu que partilhei, estou a ver agora o post. Portanto, a que tinha mais problemas era a do Node.js, com uhum. 580, e a segunda pior, que é a do Postgres, com 89. Uau. E a Ubuntu está, que é a diferença? Aqui, está aqui no último lugar do top 10, que é com 30. Ok. Portanto, foi só estou aqui a pôr aqui mais uma lenhazinha para a fogueira. Uhum. Mas realmente... todo este tipo de trabalho, este tipo de certificações e esse tipo de mudanças que os developers da Canonical fazem upstream têm ajudado não só o Ubuntu, tal como os outros projetos que fazem uso do Ubuntu, a que sejam mais seguros. Eu acho isso sempre uhum. bastante positivo. Sim. Eles também tentam. Há aqui coisas que não podem ir para o upstream, para Debian. Há outras coisas que podem e beneficia também o Debian. Certo. E o que é que tens a dizer aí do OTA 8? Pronto, o OTA 8, que já falei um bocadinho antes, aqui um bocadinho antes, como já dissemos, não vai ter o MIR e o Unity 8. Nós já mencionámos isso no episódio passado. Foi subestimado a quantidade de trabalho que seria necessário para isso acontecer. Uhum. Então esses dois objetivos saíram. Então esta release vai ser uma release de bug fixes, mas também algum trabalho de back-end, em que há coisas que não vão ficar já visíveis para os utilizadores, mas que são a base da reformulação da framework do user interface, que no futuro os developers vão usar para fazer desenvolvimento de aplicações. Portanto, a interface das aplicações vai ser, em termos de código que está por trás da interface, vai ser mudado. Uhum. E o trabalho inicial para isso já está a decorrer, em parte graças ao Rodney, que é assim uma figura um bocado polémica na comunidade UbiPorts. Uhum. Mas que é um ex-funcionário da Canonical que trabalhava no Ubuntu Touch na altura. Uhum. e que embora em conversa com as pessoas seja um bocado polémico, ele faz excelentes contribuições para a comunidade. Boa, aliás, rapaz. Eu já tive discussões com ele e ainda assim eu sou o patrono dele, não? E, no Patreon, porque sei distinguir diferenças de opinião e às vezes de visão das coisas na vida, da contribuição que ele de facto faz. Certo. E ele é polémico, mas acho que no fundo ele é mais positivo, mesmo sendo polémico, não é tóxico. Certo. E outra coisa que fiz, que quero mencionar, é que entraram alguns pull requests com patches para que se os bugs no, penso que é na libhybris, que vão permitir que se comecem a fazer builds para ARM em 64 bits. Ok. Portanto, a libhybris faz uma abstração de hardware entre o Ubuntu e as partes Android do kernel. Uhum. E há ali uns certos problemas, porque os patches de kernel do Android, alguns deles são mal feitos. Okay. Estes fixes vão finalmente permitir isso. Boa. Em boas notícias, o Vince Francomte, que eu já falei aqui anteriormente, postou uma foto dele com um OnePlus 3T na mão, já com um ecrã de boas-vindas e setup inicial das configurações do Ubuntu Touch a correr, o que significa que já faz boot e que já corre alguma coisa. Uhum. Não significa que, por exemplo, que consiga fazer chamadas, que tenha Wi-Fi, que tenha acesso ao GPS, essas coisas ainda não significa, certo, isso, mas significa que o sistema operativo já arranca e que está, é a base para começar a trabalhar nessas coisas. Isso é uma grande máquina, se ele conseguir pôr isso a trabalhar. Exatamente. É uma maravilha. É uma maravilha. Eu já ouvi com o OnePlus 2 também mais ou menos neste estado, aqui há uns meses, em uhum. outubro, não sei em que uhum. estado é que está agora, e ele faz parte da equipa que está a fazer o porte também para o Gemini PDA. Ok. Portanto, é claramente um gajo trabalhador. Eu estou a pensar em fazer aqui uns encontros de comunidade aqui, e há aqui duas ou três pessoas que correm o Ubuntu Touch, pelo menos que eu conheça. Uhum. E então estou a pensar em fazer aqui uns encontros regulares mensais, e espero que o Vince, que já se demonstrou interessado, compareça, e vou pedir-lhe aqui umas atualizações sobre o estado destes portes para depois trazer-vos aqui ao podcast. Boa, cá esperamos. E tu, notícias? Notícias. Tenho aqui notícias recheadas do Ubuntu. Uhum. Uma delas é a release do 16.4.6. Portanto, é uma uhum. point release para o 16.4. Não tem nada assim de especial que possa ser mencionado, mas traz bastante bug fixes, não é? Que é sempre o que estas releases uhum. fazem. Essencialmente, esse é o objetivo, não é? Desta vez o objetivo era mesmo. E, sim. E também fazem atualizações de certas versões de software que usam de point releases de projetos de upstream. Por exemplo, o Ceph foi atualizado, entre outras coisas. Portanto, eles também costumam fazer o próprio update das releases da upstream que saem. Normalmente, quando é esse tipo de coisas, ou é coisas que são muito críticas, ou como, por exemplo, no caso do MySQL, os updates de segurança que são sempre feitos ir buscando o upstream. Certo, eles não patcham o MySQL. Certo, certo, certo, exato. Neste caso é o Ceph, porque eles também são grandes contribuidores para o Ceph e penso que, como eles também têm a coisa mais ou menos sob controle, que eles também fazem, portanto, o update da point release do Ceph. E, mas e sabes se Alexi e AlexD têm alguma atualização? Não. Ou vem só com os snaps? Vem com os snaps, as atualizações vêm com os snaps. Tens dois tipos de versões. Tens a versão stable, essa versão não tem nenhum update, e depois tens a rolling release deles, que é o 3, acho que está no 3.10 agora, se não me engano. Que eles vão fazendo semi-regularmente de duas em duas semanas ou coisas do género. Portanto, deve estar aí a rebentar uma release esta semana deles. Mas o tipo de release do LXD não sai bem, sai com as releases, portanto eles lançam sempre uma stable em cada release stable do Ubuntu, mas a outra unstable ou a rolling release deles está sempre a sair, e se tiverem o snap estão sempre a ter a última versão atualizada. Ok, boa. Para além disso, hoje foi anunciada a mascote oficial do Disco Dingo. Eu não sei se já viste, Diogo. Mascote oficial? Não, a mascote não oficial, vi. Portanto, o desenho que eles fazem, né? Como havia o Cuttlefish, que eles lançaram o Cuttlefish e agora lançaram o Disco Dingo. Não vi, ainda não vi. Eu fiquei um dia ocupado. Eu, para ser honesto, fiquei um bocado confuso com a imagem em si, porque aquilo é supostamente ser um... Estás a ver o grid dos anos 80 mais origami, portanto é assim uma coisa assim um bocado esquisita e estranha. Estou a olhar agora, estou a ver agora, é de facto um bocado estranho. Não consegues perceber onde é que estão os olhos e a boca e esse tipo de coisa? Eu já percebi, mas está estranho. Está estranho. Se eu não soubesse o que era, não reconhecia. Pois, eu também achei assim um bocado, ainda tive um bom bocado a tentar perceber, então, mas o que é que são as orelhas, onde é que está a boca, onde é que está... Tive assim um bocado de tempo. Isto para relembrar que em abril vai sair a nova release, não é LTS, vai ser mantida durante um ano, se não me engano. 18 meses, exato. E é tudo o que eu tenho de notícias do Ubuntu. Entretanto, notícias relacionadas com Linux, saiu o kernel 5.0. Também não tem nada de especial, apesar de parecer que é uma major release, não é uma major release. É só uma release normal que o Linux lançou. Porque ele deixou. Já não tinha dedos para contar? Exatamente, ele disse já não tinha mais dedos para contar na mão e nos pés, portanto ele disse agora vou lançar a 5.0. A mim, sinceramente, pá, não acho que seja uma coisa bonita de se fazer, para ser sincero, porque normalmente tens sempre o standard de fazer major releases de uma versão para a outra e agora se passas da 4. Qualquer coisa para a 5.0 é assim um bocado. O Lino já tinha feito um bocado isso da 2.6 para a 3 e da 3 para a 4. Já não é a primeira vez que ele faz isso. Portanto, basicamente o que ele quer dizer é que não, os números não significam nada. Pois. Basicamente é isso. Não significam, mas significam ao mesmo tempo. Mas pronto, acho que podemos discutir isso noutra altura. Porque agora vamos dar início ao nosso tema principal. Ah, antes disso, quero só abordar aqui uma coisa. Falaste da imagem do Disco Dingo. Certo. Se procurarem por Silvia Ritter Disco Dingo, vão ver uma imagem que a Silvia faz sempre, para cada vez que há uma release da Ubuntu, uma imagem inspirada no animal. E eu acho que esta é das mais fixes que ela fez de todas. Eu também acho, eu gostei bastante dessa imagem, está uma imagem lindíssima. Mas em vez de pôr os nossos ouvintes a procurar a imagem, também lhes podemos dar o link no nosso podcast, não é? Sim, sim, também podemos fazer isso, sim senhor. Mas não podemos obrigar as pessoas a procurar coisas pela gente. Ok, então vamos lá então ao tal assunto principal. Qual é o assunto então? Então, hoje vamos falar sobre software descentralizado e o Feediverse. Ok. Vamos começar por explicar o que é o Feediverse. Vamos falar sobre software que usa o Feediverse, que não usa o Feediverse, mas mesmo assim é descentralizado. Pronto, desenrolar a conversa por aí. Ok. Portanto, então, queres começar por explicar o que é software descentralizado? Software descentralizado é software que permite que tu corras na tua própria infraestrutura, nos teus próprios servidores, nas tuas próprias máquinas, mas mesmo assim estás ligado ao resto das entidades ou ao resto das ilhazinhas que tu te queiras ligar. Uhum. Isto permite, portanto, que tu tenhas, permite que tu tenhas os teus próprios dados na tua máquina e permite, uhum, que tu partilhes com as outras máquinas, com as outras entidades, com os outros grupos, apenas aquilo que tu queres e aquilo que tu necessitas para ser partilhado. Uhum. Portanto, o que quer dizer é que eu tenho aqui um servidor a correr uma coisa, tu tens um mesmo tipo de servidor a correr as tuas coisas no, na tua casa, uhum, e algo, e o Tiago Carron tem noutro sítio qualquer e alguém mais tem noutro sítio qualquer e todos eles comunicam uns com os outros e nós estamos em controlo do que é que cada um de nós comunica com os outros. Exato, mas, exato. E somos nós os próprios donos dos nossos dados. Exatamente. Portanto, não estamos a utilizar a infraestrutura de outras pessoas, sabemos onde é que as nossas imagens estão a ser postas, com quem é que estamos a partilhar os nossos posts, e isso permite voltar a ter controle sobre a nossa própria identidade online, que penso que seja um dos pontos principais de usar, sim, software descentralizado. Sem dúvida. Depois, com isto tudo, o software descentralizado, nasceu o Feediverso. Uhum. E o Feediverso basicamente é o que eles chamam do Feediverse, que é a maneira dessas entidades e destes softwares todos diferentes, né? Porque tu referiste, eu corro um software aqui e tu corres outro software, não precisa de ser exatamente o mesmo software, pode ser software, sim, diferente. Compatível. Compatível, tem que falar a mesma língua. Exatamente. E essa língua que permitiu que deu o boom à descentralização e ao Feediverso foi o ActivityPub. Eu não sei se os ouvintes se lembram, no último episódio eu falei que participei no meeting do ActivityPub, por mera curiosidade, uhum, nunca tinha visto como é que isto tinha acontecido, e foi interessante, foi basicamente discutirem discutirem as pull requests, portanto as alterações ao código, uhum, e eles escrevem tudo e põem tudo online para que as decisões todas que são feitas estejam tudo documentado e que os estándares não mudem assim de um momento para o outro. Uhum. Mas pronto, isso não interessa muito aqui para o nosso tema. O que interessa é o facto do ActivityPub ter crescido bastante e de muito software neste momento fazer uso do ActivityPub para fazer não só a partilha dos dados entre uns com os outros, mas também para receber, uhum, esses dados. Portanto, isto é tudo aberto, depois depende do software que vocês usam e depende das instâncias, depende dos administradores, vocês podem ligar-se com o software ou conseguem até escrever o vosso programa baseado em ActivityPub e começar a receber e a mandar estes dados. Eu, voltando aqui um bocadinho atrás, na minha opinião, há aqui um problema que é a web começou e a internet começaram por ser descentralizadas. Uhum. E era isso que era uma das características delas, e o objetivo era poder resistir a um ataque nuclear. Portanto, exato, tinha de haver uma certa descentralização para haver alguma redundância e alguma independência entre as várias partes da internet, para que se um sítio fosse atacado por uma missão nuclear, que o resto da internet continuasse a operar. Mas entretanto, ao longo do tempo, calhou que passou a haver uma certa centralização. Pá, toda a gente usa o Google, toda a gente usa o WordPress, toda a gente usa a Amazon. Aliás, mais de 50% da internet está na Amazon. Mais de 50% dos blogs está em WordPress. E se calhar ainda mais gente usa Cloudflare. Portanto, estas empresas basicamente tornam-se em pontos de centralização da internet. E isto faz com que a internet se for tão frágil, né? Que há tempos houve um outage da Amazon, né? Do hosting da Amazon, e não sei quantos sites desapareceram da internet durante umas horas. Pois. Há aqui este problema da fragilidade da web, e depois há também a questão de que meia dúzia de players obtém um poder muito grande sobre toda a internet. Eles têm uma enorme influência sobre o que é que se faz tecnicamente e até socialmente. Exato. Que há tempos por exemplo, tiraram pessoas das presenças nas redes sociais. Portanto, estas empresas conseguem fazer com que pessoas desapareçam quase da internet, não é? E também são eles que controlam aquilo que tu vês, não é? A certo ponto, são eles que acabam por ser as pessoas que não só têm acesso à tua atenção, como te conseguem moldar a tua atenção para aquilo que eles quiserem e bem te apetecer. Sim, e eles fazem isso com alguma intenção e também fazem isso sem intenção. Por exemplo, o Facebook tem o algoritmo dele, o YouTube tem o algoritmo dele, e embora hajam lá aspectos que são desenhados e que para ser intencionais, há certas coisas que são coisas que simplesmente acabam por acontecer e que não foram previstas e que têm impacto, apesar de tudo isso. Exato, exato. E esta parte toda de software descentralizado basicamente é dar de volta um bocado o poder sobre aquilo que tu queres ver, o poder às pessoas que tu te queres ligar, e o poder de tu conseguires escolher com quem é que vais partilhar o quê, basicamente. Porque tirando as pessoas que estão no meio, portanto, isto o que eu quero dizer é, o que isto vai fazer é que vai tirar as pessoas que gerem os servidores, que gerem os serviços, que gerem os programas do meio entre ti e as pessoas com quem tu queres partilhar as coisas, e deixa tudo nas tuas próprias mãos. A não ser que tu queiras utilizar coisas que estejam, por exemplo, se imagina que tu tens uma instância de uma coisa qualquer do Fediverse e eu quero utilizar e tu me deixas utilizar. Nesse caso, eu estou a depender de ti, não é? Exato. Existe essa possibilidade. Exato, claro, existe essa possibilidade. Mas também é uma possibilidade que é muito mais pessoal, não é? É uma possibilidade que tu conheces. É uma escolha tua. É uma escolha tua e é com uma pessoa que tu tens o mínimo de confiança, não é? Exatamente. Nós não somos melhores amigos nem nada, mas temos um nível de confiança um com o outro que é muito maior do que qualquer empresa grande há de ter alguma vez comigo na vida, não é? Exatamente. Portanto, logo aí também tem esse ponto forte de, se tu conheceres as pessoas e regra geral, as pessoas que correm estes serviços são muito mais amigáveis, estão muito mais prestáveis. Não porque acreditam que querem ficar com os teus dados e querem manipular aquilo que vês, mas porque sabem que o serviço que estão a proporcionar é importante e que acham que é importante que as pessoas tenham controle sobre os seus dados e sobre a sua vida online. O que é que a gente pode fazer no Fediverse? No Fediverse, basicamente podem fazer tudo o que podem fazer com todos os grandes serviços que existem. Portanto, há um software que é tipo Twitter, digamos assim, ou uma alternativa ao Twitter, que é o Mastodon. Ok. Vamos deixar aí os links para o Mastodon e se calhar para algumas instâncias. E eu tenho uma minha própria instância do Mastodon, corro numa maquinazinha virtual, tenho estado a experimentar e a brincar, portanto só ver como é que aquilo corre. Tenho gostado bastante. Também tens um Mastodon? Eu tenho conta no Mastodon, não tenho a minha própria instância. Eu uso uma instância da Framasoft que chama-se Framasphere. Framasphere, é capaz. Acho que já vi essa instância online. E depois há a possibilidade de tu te ligares a uns relays. Aliás, corrijo. Eu tinha uma instância. Estou a corrigir, não estou no Framasphere, não, desculpa. O Ubiport está no Framasphere. Eu estou no Ubuntu.social, que foi criada pelo Poppy. Okay. Eu tinha no Mastodon.rocks, mas o Mastodon.rocks estava constantemente a ter problemas, e então desisti. E mudei para o Ubuntu.social. Okay. Outra das coisas que o Mastodon também te permite fazer é, por exemplo, como tiveste esse problema com a tua conta, tu podes exportar a tua conta completamente e podes importá-la noutra instância, se tu quiseres. Problema é que eu não consegui ter acesso à conta. Ainda. Isso já é um problema diferente. Para além do Mastodon, também há o Diaspora. O Diaspora, supostamente, é para ser um género de um Facebook. Exato. Descentralizado. Usei pouco, não gostei muito do formato, nem gostei muito do Diaspora em si. Prefiro o Mastodon. O Nextcloud, okay. O Nextcloud também permite fazer a partilha de ficheiros descentralizada entre as instâncias, portanto eu posso me ligar a minha instância à instância aqui que nós utilizamos e podemos partilhar ficheiros uns entre os outros. Depois há um software que não corre ActivityPub, mas é descentralizado, que é o Matrix. Uhum. O Matrix é um sistema, um software de chat, digamos assim, que está desenvolvido, está a ser bastante desenvolvido e foi agora há pouco tempo adoptado pelo governo francês, ou pelo menos por algumas partes do governo francês. Sim, e também o QDE anunciou a semana passada que vai passar a ser a sua principal forma de comunicação em tempo real. Uhum. E o projeto Ubiport opera o seu próprio servidor de Matrix e está federado também. Ok, ok. Boa, boa, boa. Portanto, cada vez mais se vê as pessoas a aderirem ao Fidiverse e a aderirem a software descentralizado, que eu gosto bastante e basicamente, pronto, também estou aqui a molhar o pezinho e estou aqui a ver as possibilidades e o que é que há de bom e o que é que há de mal. Uma das coisas que poderá ser má é o facto de haver tanta informação que ao início tem que se filtrar bastante. Portanto, o que eu fiz ao início com a minha instância do Mastodon foi ligar-me a alguns relays, né? Porque eu estou sozinho, tenho que me ligar a alguns relays grandes, ou pelo menos a relays abertos. E uma das coisas que eu percebi é que há uma comunidade japonesa bastante grande. E a certa altura 70% da minha timeline era postos em japonês, que eu não percebia nada, nem sabia o que é que estava para ali a acontecer, e então tive que começar a bloquear certas instâncias porque não fazia sentido eu receber aquele tipo de informação. Sim, aí está uma funcionalidade que eu quero falar, que é essa de poderes bloquear o que é que tu queres receber. Exato. Portanto, tu controlas a tua feed. Exato. Não há ali um algoritmo a impor-te o que é que tu vês ou não vês. Exato. És tu que controlas. Nem sequer tens anúncios. Nada. Exatamente. De anúncios. Exatamente. O que é outro benefício. Yeah. Isto é interessante porque este tipo de coisas são boas para, por exemplo, teres a presença dos teus filhos ou na social media. Portanto, isto basicamente é social media, mas controlado por nós, né? Exato. Ali tu controlas quem é que tem conta no teu servidor, tu controlas o que é que as pessoas que estão no teu servidor conseguem ver. Há ali controlos que tornam isto tudo mais family friendly e mais humano. Exato. Vá. Apesar de, e vou ser aqui bastante honesto, o Mastodon não é nada family friendly. tenho só este reparo a dizer que o Mastodon não é nada family friendly. Eu tenho a dizer que a minha feed no Mastodon é bastante family friendly. A minha às vezes não é. Mas por acaso ainda bem que me lembraste que eu tenho que fazer a ligação ao Ubuntu Social, porque não fala com o Pope e desde que ele esteja acordado, ele ajuda-te com essas coisas. Ok, ok. Eu não sei se queres adicionar mais alguma coisa, Diogo, quer, esta conversa. Quero, sim, senhor. Há ainda outro software que a gente não falou, que é o PeerTube. PeerTube, que é uma alternativa ao YouTube, também utiliza ActivityPub. E também tens uma data de instâncias espalhadas pelo mundo, controladas por empresas, outras por indivíduos, e também usa o ActivityPub para federar todas estas instâncias e permite a gente partilhar os vídeos uns com os outros. Tem outra funcionalidade interessante que é utiliza como é que se chama aquela cena do peer-to-peer para partilha de ficheiros, dos torrents. Exatamente, eu utilizo uma coisa que é WebTorrent, que basicamente é uma implementação de torrents em cima da HTTP. E isto faz com que tenhas menos requisitos de largura de banda do que para conseguir serviços, para conseguir servir vídeos, porque toda a gente que está a ver um vídeo teu está a oferecer um torrent do vídeo. Web. Okay. para toda a gente. Que é interessante. Isso é muito interessante, sobretudo porque eu tenho tanta largura de banda para dar que isso realmente torna-se quase como uma obrigação, não é? Se eu acredito nestas coisas de centralização e tenho tanta largura de banda para dar e há a possibilidade de fazer essa parte dos torrents, de partilhar os vídeos das outras instâncias. Sim, das, mas isso acontece enquanto estás a ver o vídeo. Não estás a ver o vídeo, ele não está a servir nada. Certo, certo, certo. Interessante, interessante. Vou ter que olhar melhor para o PeerTube. Yeah. Eu gosto muito do PeerTube, acho que é uma alternativa urgente ao YouTube. E gosto tanto que resolvi doar de última vez 100€ para ajudar no desenvolvimento. E hei de continuar a fazer doações sempre que for necessário. Boa, boa. Por falar em doações, eu tenho aqui um grupo que corre software descentralizado. São um grupo de amigos meus que estão baseados aqui na Holanda. Okay. O nome deles é o Deezroot e eles providenciam serviços descentralizados. Portanto, eles providenciam a sua própria instância do Mastodon, do Diaspora. O Matrix, eles agora andam a fazer umas limpezas e eu acho que não permitem mais utilizadores do Matrix porque era muito pesado. Uhum. Também tem Nextcloud, tem Pads. Tem tudo o que vocês precisarem para correrem até a vossa própria empresa, se vocês quiserem. Tem e-mail também, tem que correr o próprio e-mail deles. Okay. Se quiserem, podem usar o vosso domínio lá. E penso que eles, isto voltando à conversa do Matrix, eles são, têm o segundo maior registro de utilizadores do Matrix. Portanto, eles eram a segunda instância maior do Matrix. Era uma coisa abismal e eles andaram a lutar um bocado... Por causa disso, eles a certa altura tiveram uma base de dados de 300 gigas só para o Matrix. Nossa. E tornou-se um bocado inutilizável. Portanto, eles decidiram parar agora com o Matrix, estão a dar a limpeza a utilizadores que já não usam ou que estão inativos e depois de futuro vão decidir o que é que vão fazer com isso. Portanto, eles são uma espécie de Framasoft holandesa. São uma Framasoft holandesa, sim, bastante virada, portanto, para a liberdade também e para o facto de quererem dar a voz a pessoas que precisem e não consigam pagar por hosting. Ok. E voltando à questão das doações, eles há relativamente pouco tempo conseguiram ficar com saldo positivo. Acho que o projeto já tem cerca de 2 anos. Ok. E como passaram o dobro do valor que precisam para manter os serviços a correr, eles doam 15% do lucro a free e open source software. Ok, isso é fixe, é muito fixe. É fixe, é fixe. Eu gosto bastante desta atitude de não só de pronto, eles vivem das doações neste preciso momento, já passaram bastante daquilo que eles precisam para se manter em pé e parte vai doado para software livre. Eu acho que, eu acho que este para mim é dos melhores serviços que alguém poderá subscrever se quiser dar. Mas eles fazem disso trabalho ou é só dos tempos? É um hobby deles. É um hobby deles. Portanto, eles basicamente andaram a ter perdas durante um tempo, depois andaram ali mais ou menos a dar do seu próprio bolso e agora finalmente conseguiram ter o saldo positivo e manter pelo menos a infraestrutura paga. Provavelmente o tempo deles não é pago, não estão a contar com isso, mas pelo menos a infraestrutura já estão a pagar, o que já é bastante bom. Ok, isso é interessante. Outro grupo que eu acho que tu queres falar também, Diogo, né, que é os nossos amigos da Framasoft. Exatamente. A Framasoft é uma associação francesa. Eles têm 5 empregados. Os membros da associação são developers de software livre. O objetivo deles é, da Framasoft, é desenvolver e promover a utilização de software livre. E agora tem um outro objetivo, que é desgooglificar a internet. Portanto, eles oferecem serviços gratuitos alternativos aos do Google. Muitos destes serviços, até dos que os teus amigos também oferecem, eles também oferecem. Deezroot é o nome deles. Deezroot, exatamente. E eles, portanto, também tiveram que fechar o serviço do Nextcloud porque já estavam cheios, tiveram de encerrar. Aliás, o PeerTube, eles decidiram que já só iam alojar os vídeos deles porque alojar vídeos ocupa bastante espaço e pronto, é um custo bastante grande. A largura de banda não é uma preocupação tão grande pela explicação que eu dei há bocadinho, mas o espaço que os vídeos ocupam em disco muito grande. E eles vivem de doações, essencialmente é isso, de doações para ajudar a financiar individualmente projetos, como por exemplo o PeerTube, teve o seu próprio crowdfunding, e doações da comunidade. Eu faço doações regulares também, de dinheiro para a Framasoft em geral, não, além de vez em quando fazer para projetos específicos como o PeerTube. Boa. Portanto, e aliás, o meu site que está em constantino.io está alojado num dos serviços deles. Boa, boa. E espero que com este tema principal que tínhamos aberto, pelo menos um bocadinho a curiosidade e o apetite para as pessoas irem explorar um bocadinho mais, não só os grupos que permitem que vocês pelo menos experimentem, se quiserem, de borla o software descentralizado, mas também que corram os vossos próprios serviços, percam um bocadinho de tempo, experimentem, acho que vale a pena. E se tiverem alguma dúvida ou se precisarem de ajuda, contactem as comunidades. Sim. Ou então nós também estamos sempre disponíveis para vos ajudar nestas aventuras. Sim, de certeza que eles vão ter dúvidas com isto e podem sempre contactar-nos e fazer as vossas perguntas, porque isto é uma coisa nova para muita gente e de certeza que as pessoas vão ter dúvidas e então ficamos à espera das vossas perguntas. Exato, exato. E Diogo, ouvi dizer que tens, para além de recomendar as pessoas a usarem software descentralizado, também tens outro tipo de recomendações a fazer? O Humble Bundle teve, ainda não sei se ainda tem, uns bundles interessantes. Um era o bundle para computer science e o outro era para microcontroladores, portanto, para aprendermos a desenvolver para boards como o Raspberry Pi, o Arduino e afins. E são, nós já aqui falámos várias vezes, bundles do Humble Bundle, e estes dois bundles são novos bundles bem interessantes para as pessoas. Se ainda tiverem em cima, vale a pena. O do Computer Science, neste momento, ainda está em cima e vai durar durante mais 5 dias da gravação deste podcast. O dos microcontrollers, ainda não sei. Eu tenho estado a adiar e esqueci-me de verificar. O dos microcontrollers acho que já acabou. Ok, é uma pena. Pronto, de qualquer forma, não se esqueçam também, e ainda aqui há dias nos perguntaram no Telegram se ainda tínhamos códigos de desconto. Ainda temos códigos de desconto para os computadores da LibreTrend. O código de desconto é PUP150 e com isso conseguem um desconto de 150 euros na compra de uma LibreBox. Bastante bom. Lembramos que são os computadores abertos feitos pela LibreTrend, que é uma empresa portuguesa que desenha computadores especificamente para correr software livre. E temos também códigos de descontos para o Slimbook, que também são computadores feitos para correr no Linux. São feitos em Espanha, mas são muito bons, muito bonitos. E eu tenho vários e estou muito contente com eles. Nós não ganhamos dinheiro com isto. Estes códigos de desconto são exclusivamente para que são coisas que estas empresas decidiram fazer para ajudar a comunidade e nós temos todo o prazer de ajudar-lhes a divulgar projetos que se destinam à nossa comunidade e fazemos-lo de forma completamente gratuita. E David, mais alguma coisa para acrescentar hoje? Resta dizer onde é que nos podem encontrar. Portanto, podem ir ao nosso site no podcast ubuntuportugal.org, onde também podem encontrar o link para os nossos feeds e instruções como subscrever o podcast com a vossa aplicação preferida. Podem contactar-nos pelo e-mail em contacto@podcastubuntuportugal.org e se quiserem links para as nossas redes sociais ou usar o formulário de contacto no site, podem ir a podcastubuntuportugal.org/contacto. Okay. Também podem entrar em contacto com a comunidade Ubuntu Portugal em ubuntu-pt.org, no Twitter, Facebook e Telegram. Se quiserem apoiar o show, têm várias formas para o fazer. Podem partilhar os nossos posts com os episódios nas redes sociais, podem convidar os vossos amigos a gostarem das nossas páginas, podem falar também dos vossos amigos sobre os conteúdos dos episódios e ajudá-los a subscrever o podcast. E podem também tornar-se patronos em patreon.com/podcastubuntuportugal e contribuir com coisa de $1 mais IVA, que é o mínimo com que podem contribuir. E com isso ajudam-nos a pagar os custos de hosting e coisas desse tipo. Pronto, e o show é produzido pelo David Negreira, que está hoje comigo, com o Tiago Rondo, que hoje está na neve a jogar Tux Racer, e por mim, por Tio Constantino, e editado pelo Alexandre Carrapiço, do Standard Cloud Studios. Se quiserem usar os serviços profissionais do Standard Cloud Studios, podem contactá-los enviando um e-mail para standardcloudstudios@gmail.com. E até o próximo episódio. Até a próxima.